Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos. Estamos de volta mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo esta missão. E quero convidá-los, então, a ficarmos juntos nessa próxima hora, ouvindo exatamente isso, a boa música e recordando bons momentos que tenho certeza que algumas dessas músicas trarão. No nosso programa hoje teremos nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Eu vou saber dela já qual será o tema do nosso papo nutritivo de hoje. Hoje, Marquinhos, vamos atender o e-mail da Neise Cavini, do Rio de Janeiro, e ela pediu para ouvir de novo o papo nutritivo sobre grão de bico. Até já! Então é isso, reprisando o nosso papo nutritivo sobre grão de bico, atendendo a um pedido. Teremos ainda nossos dois tempos, focalizando hoje o Caetano Veloso, e muita música boa. Então, relaxe, fique agora na melhor posição que você tiver, que você achar, sentado, deitado, e vamos curtir uma hora de boa música popular brasileira. O e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, a sugestão para o nosso Dois Tempos. Você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos? Também você pode mandar e-mail para a gente sugerindo. Também você pode mandar um e-mail com a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês. Especial do mês é o último programa do mês e ele é feito por você. Você manda para cá o seu repertório, sua listinha de músicas, de 15 músicas, e a gente vai então compartilhar com nossos amigos esse teu gosto musical. Bate-papo musical 1@gmail.com. Uma cantora pouco conhecida, Adriana Caparelli. Vamos ouvir do Caetano Veloso, na interpretação dela, Escândalo. Mas agora passando a luxúria. Pra quê? Se ninguém tem dó, ninguém. Ouvimos na interpretação da Adriana Caparelli, Escândalo, a composição do Caetano Veloso. Na sequência, vamos ouvir Paulinho da Viola interpretando Não Tenho Lágrimas, a composição do Milton de Oliveira e do Max Bulhões. Quero chorar, não tenho lágrimas que me role nas faces pra me socorrer. Se eu chorar, talvez desabafasse o que sinto no peito. E não posso dizer, só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, quero chorar. Não tenho lágrimas que me rolem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito. E não posso dizer, só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas. Quero chorar, não tenho lágrimas. Quero chorar, não tenho lágrimas. Não tenho lágrimas, não tenho lágrimas. Não Tenho Lágrimas, ouvimos na interpretação do Paulinho da Viola, de Milton Oliveira e Max Bulhões. A gente chega a uma certa idade, o tempo passa, a gente vai amadurecendo, para não dizer envelhecendo, né? E de repente se pega fazendo algumas avaliações da vida. E muitas vezes a gente descobre que teve muito mais erros que acertos durante a nossa vida inteira, né? E é mais ou menos isso que nos conta o Emílio Santiago na composição do Cristóvão Bastos e do Aldir Blanc, 50 anos. Eu vim aqui prestar contas de poucos acertos, de erros sem fim. Eu tropecei tanto as tontas que acabei chegando no fundo de mim. o filme da vida. Não quer despedir e me indica a saída. E pede socorro onde a lua encanta o alto do morro. E gane que nem cachorro, correndo atrás do momento que foi vivido. Venha de onde vier, ninguém lembra porque quer. Eu vejo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher. 50 anos são bodas de sangue. Casei com a inconstância e o prazer. Perdoa a todos, não peço desculpas. Foi isso que eu quis viver. Acolho o futuro de braços abertos. Citando Cartola, eu fiz o que pude. Aos 50 anos, insisto na juventude. De onde vier, ninguém lembra porque quer. Eu vejo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher. 50 anos são bodas de sangue. Casei com a inconstância e o prazer. Perdoa a todos, não peço desculpas. Foi isso que eu quis viver. Acolho o futuro de braços abertos. Citando Cartola, eu fiz o que pude. Aos 50 anos, insisto na juventude. Do Aldir Blanc e do Cristóvão Bastos, ouvimos na interpretação do Emílio Santiago, 50 anos. Lembrando mais uma vez que o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, a sugestão para o nosso Dois Tempos, o envio do seu repertório para o especial do mês, que é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês, feito por você, montado por você, produzido por você com o seu repertório. Então nós levamos ao ar aqui o seu repertório, compartilhando com todos os nossos amigos o seu gosto musical. Bate-papo musical 1@gmail.com. Do Caetano Veloso e do João Donato, vamos ouvir na interpretação da Itamara Corax, Aham. Sombra de som de cor, de mal me quer. De mal me quer, de bem, de bem me diz. De me dizendo assim, serei feliz. Serei feliz de flor em flor. De samba, samba, som, de vai e vem. De verde, verde, verde, pé de capim. Bico de pena, pio, de bem te vi. Amanhecendo sim, perto de mim. Perto da claridade da manhã. A grama, a lama, tudo é minha irmã. De samba, samba, som, de vai e vem. Beijo, beijo, beijo, pé de capim. E vou de pena, fio, de bem te vi. Amanhecendo sim, perto de mim. Perto da claridade da manhã. A grama, a lama, toda é minha irmã. Arrama o sapo, salta de amarrão. Coro de cor, sombra de som de cor. De mal me quer, de mal me quer, de bem me diz. serei feliz, serei feliz de flor em flor. De samba, samba, som de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim. Fico de pena, fio de vem, de ver, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã. A grama ama tudo, é minha irmã, a rama sapo salto de uma rama. Caetano Veloso e do João Donato, ouvimos com Itamara Corax, Aham. Agora vamos relembrar o Roberto Carlos, anos 60, anos 70 exatamente, 1970. Roberto Carlos gravou do Raul Sampaio, Meu Pequeno Cachoeiro, é o que vamos ouvir agora. Eu passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Mas te confesso na saudade as dores que arranjei pra mim, pois todo o pranto destas mágoas ainda irei juntar as águas do teu Itapemirim. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Recordo a casa onde eu morava, o muro alto, o laranjal, meu flamboiana primavera. Que bonito que ele era, dando sombra no quintal. a minha escola, a minha rua, os meus primeiros madrigais. Ai, como o pensamento voa ao lembrar a terra boa, coisas que não voltam mais. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Sabe, meu cachoeiro, eu trouxe muita coisa de você, e todas essas coisas me fizeram saber crescer. E hoje eu me lembro de você, me lembro e me sinto criança outra vez. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Ouvimos com Roberto Carlos, do Raul Sampaio, Meu Pequeno Cachoeiro. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Considerado uma das figuras mais importantes da música popular brasileira, nasceu no interior da Bahia em 7 de agosto de 1942. Começou a cantar e tocar violão em Salvador, onde foi estudar ao lado da irmã, a também cantora Maria Bethânia. Se interessa por bossa nova e principalmente por João Gilberto. Nos anos 60 conheceu Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé, e juntos começaram a fazer shows e espetáculos. Em 1965 é lançado seu primeiro compacto, com Cavaleiro e Samba em Paz. Nos anos seguintes, participa de festivais de música popular e compõe trilhas de filmes. Em 1967, saiu o primeiro LP, Domingo, com Gal Costa. No ano seguinte, encabeça o movimento tropicalista e lança o disco Tropicália ou Panis et Circenses, ao lado de Gil, Gal, Tom Zé, Torquato Neto, Rogério Duprá, Capinã e Nara Leão. No terceiro Festival Internacional da Canção, em 1968, É Proibido Proibir leva uma estrondosa vaia e é desclassificada, provocando reação indignada do compositor. Em 1969, depois de ser preso pela ditadura militar, parte para o exílio político na Inglaterra, onde compõe canções como London London e Como 2 e 2, e lança vários discos. Volta ao Brasil em 1972 e faz shows em várias cidades do Brasil, e nos anos seguintes começa a atuar também como produtor. Em 1976, Caetano, Gil, Gal e Bethânia se juntam novamente e formam o grupo Doces Bárbaros, que grava um álbum e sai em turnê pelo país. Nos anos 80 continua gravando e produzindo discos como Outras Palavras, Cores e Nomes, Uns e Velour. E em 86 comanda ao lado de Chico Buarque o programa de televisão Chico e Caetano, onde cantam e trazem convidados. Por essa época, lança Tropicália 2, refazendo assim a parceria Caetano-Gil. Em 1997, sai o primeiro livro de Caetano, Verdade Tropical, um relato pessoal sobre sua visão de mundo. Seu disco-livro, de 1998, ganhou o prêmio Grammy em 2000, na categoria World Music, Em 2002, lança o livro Uma História de Música e Revolução no Brasil. O nosso Dois Tempos de hoje focaliza o cantor, compositor e produtor Caetano Veloso. Vamos ouvir com ele, de 1969, Os Argonautas, e de 2006, Deusa Urbana, ambas do Caetano Veloso. O porto não navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Dois tempos. Eu sou você e os meus. porque seu pelo secou. Esse foi o nosso Dois Tempos de hoje e focalizamos Caetano Veloso. Ouvimos do ano de 1969 Os Argonautas e de 2006 Deusa Urbana, ambas composição do Caetano Veloso. Na próxima semana voltaremos com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado também aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir Fernanda Abreu cantando do Herbert Viana, Um Amor, Um Lugar. Ouvimos com Fernanda Abreu, do Herbert Viana, Um Amor, Um Lugar. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Comer, comer, comer, comer, é o melhor. Olá, pessoal! No nosso papo nutritivo de hoje, vamos falar um pouquinho dos benefícios do grão de bico. O grão de bico também pode ser chamado de gravanço, ervanço, ervilha de galinha, ervilha de bengala ou apenas grão. Se encontra no grupo das leguminosas, assim como o feijão, a soja, a lentilha e a ervilha. Trata-se de uma planta que tem de 20 a 50 centímetros de altura, com uma flor branca onde nós encontramos uma bainha, e ali dentro dessa bainha tem de 2 a 3 grãos no máximo. De cor castanho claro ou verde, os grãos são arredondados, com a pontinha como se fosse uma espora, e podemos encontrar o grão de bico durante todo o ano. Ótima fonte de proteína vegetal, de carboidrato como amido, vitaminas do complexo B, minerais como ferro, de boa disponibilidade, e magnésio. Também é uma ótima fonte de fibras, tanto solúvel quanto insolúvel, e se destaca por ter melhor digestibilidade do que as outras leguminosas. Possui baixo índice glicêmico, ou seja, não aumenta a glicemia de uma vez. É um ótimo aliado tanto no controle quanto na perda de peso, por conferir saciedade. Diminui o risco de doenças cardiovasculares por ajudar no controle do LDL, que é o colesterol ruim, pois inibe a absorção do colesterol lá no intestino. E todos esses benefícios podemos atribuir principalmente à presença de fibras. E uma característica muito interessante do grão de bico é porque ele contém um aminoácido chamado triptofano, que é o precursor da serotonina, nosso hormônio do humor e do bem-estar, se tornando assim um ótimo alimento no tratamento de depressão e TPM. E esse foi o meu papo nutritivo de hoje. Mande um e-mail e participe você também. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Essa foi a Denise Braga, nossa nutricionista, com mais um Papo Nutritivo. E hoje foi a reprise do Papo Nutritivo sobre grão de bico, atendendo ao pedido da Neise Cavini, do Rio de Janeiro. Obrigado, Neise, pela sua participação, e continue também sempre participando com a gente. E você, se tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. E a Denise, então, virá esclarecer aqui a sua dúvida sobre nutrição. Jorge Versilo vai cantar dele, Praia Nua. Desde que você não quis mais saber de mim, hoje eu só fiquei com a imensidão do céu, de estrelas mil que se esforçam pra luzir meu vazio. Tudo que era flor viu o cinza da manhã e se entristeceu pelo fim do nosso amor. Mar azul também suas ondas estancou, sem o seu calor o oceano é uma poça sem cor. Eu, praia linda e nua, ventando de paixão, o dia amanhece na minha solidão, e posso ouvir você por entre as nuvens lá no céu. Eu namoro a lua, mas meu coração

mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais tease, nunca mais peruca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Não como está, me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais tease, nunca mais pelunca, uma rosa, nunca, nunca, nunca mais feliz. Ouvimos com a Leila Pinheiro, História de Lili Brown, a composição do Chico Buarque de Holanda. Agora a Nana Caymmi canta pra gente Olhe o Tempo Passando. A composição é de Edson Borges e Dolores Duran. Ouvimos com a Nana Caymmi Olhe o Tempo Passando, a composição do Edson Borges e da Dolores Duran. Na sequência, vamos ouvir, na interpretação da Zizi Posse, Vida de Bailarina, A composição é de Américo Seixas e Chocolate. De Américo Seixas e Chocolate, ouvimos na voz da Zizi Posse, Vida de Bailarina. Chegando agora à reta final desse nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Elis Regina, do Chico Buarque e do Francis Jaime, Atrás da Porta. Te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés, pedra, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta. Reclamei baixinho, dei pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar ainda sou tua. Até provar que ainda sou. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Também quero convidá-los a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. A sugestão para o nosso Dois Tempos. Também o envio do seu repertório para o nosso especial do mês. E se você quiser, também pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham! Uh-huh.